Ela vem pro baile de shortinho, pra exibir o popê, popê, popê, popê, popê, popê, popê, popê, popê, popê, popê, popê, baile de shortinho, pra exibir o papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai. Ela vem pro baile de shortinho, pra exibir o popô, papai, papai, papai, papai, papai, papai, baile de shortinho, pra exibir o papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai. Performance by DJ Opus. Vale de shortinho pra vale de shortinho pra ela vem pro baile de shortinho pra exibir o popô. Ela vem pro baile de shortinho pra exibir o popô. Baile de shortinho pra exibir o popô. Baile de shortinho pra exibir o popô. Performance by DJ Opus. Baile de shortinho pra ela vem pro baile de shortinho pra exibir o popô.